mulher de rua. Duelo de MCs. Coração MPC, Montana sendo bombeada, cada toque nos pede, assinando no concreto as tag, sobrenome rua, respeitado e sem clichê, tendo como letras do DNA, HIP, HOP, nas paredes das artérias, grafites, na mente um boombox bombando os beats, embalando meu trajeto até o viaduto, FDR é a sigla, tamo junto. Irmandade na rima, fazendo em prol de um todo, mantendo funk na ginga, sendo punk no jogo, swinga junto com o povo, trago aquele flow novo, vai encantar os que são de lá, deixar os de cá de molho, mantendo a cultura no ponto, a gente aqui não desanda, 3 anos na contenção, chupa essa manga, se a família é de rua, a intenção é verdadeira, nós não somos panela, nós somos a cozinha inteira. Reparem nos semblantes ao seu lado, todos encantados ao som do que as ruas querem dizer, nós somos família e vivemos pra ser, sempre pelas raízes, pela fé, por você. Reparem nos semblantes ao seu lado, todos encantados ao som do que as ruas querem dizer, nós somos família e vivemos pra ser, sempre pelas raízes, pela fé, por você. Mesmo que o dia nos transforme em caixas de fadiga, ainda que as intrigas deixem a autoestima baixa, por quanto mais a vida impeça a caminhada, as faixas no asfalto dão sinais de outra estrada, paradas pra reforma surgem da necessidade, emergem da cidade, de suas contradições, onde as multidões se cruzam, imperfeições se acusam, nasce o palco pra mudança em meio ao concreto armado. De um lado a censura, a repressão, trabalho em vão, do outro a mistura, a cultura, a criação, que brota noite adentro e no coração do centro, planta novamente a semente das block parties. Reparem nos semblantes ao seu lado, todos encantados ao som do que as ruas querem dizer, nós somos família e vivemos pra ser, sempre pelas raízes, pela fé, por você. Reparem nos semblantes ao seu lado, todos encantados ao som do que as ruas querem dizer, nós somos família e vivemos pra ser, sempre pelas raízes, pela fé, por você. Colhendo frutos plantados em 973, vendo conteúdo se perderem na insensatez, perante a escassez do estilo bug down, é importante preservar o que é original, essencial pra família que é Vienne de la Cade, que constrói história e música de qualidade, com coletividade pelo centro da cidade. O som revela o stance que vence toda a vaidade. O meu povo se joga na roda, na rima, no risco, nas ruas da cidade que conheço como as linhas da mão. Cada esquina, cada muro, fachada e portão, por onde passei e deixei minha assinatura. Parece loucura, não enxergam que é cultura e você não entende, mas não me surpreende. Onde tem gente que se vende, tem gente que não se rende. Reparem nos semblantes ao seu lado, todos encantados ao som do que as ruas querem dizer, nós somos família e vivemos pra ser, sempre